Alors vous pouvez nous écouter sur l'onde 96.2 FM, mais aussi sur le site internet, et c'est le www.radio-arc-en-ciel.fr. Et nous sommes le vendredi 3 juin 2022. Et actuellement, sur Orléans, nous avons 25 degrés, un beau soleil. Mais apparemment, ça va se gâter pour le week-end. Et on commence tout de suite avec Carl Spiel et Mi Aldeia. Et juste après, ça sera au Jorge Freire, Allo Portugal. Pelo Carlos mas não se esqueçam que Fafi é sala de visitas do Minho. Pois não se esqueçam que Fafi é sala de visitas do Minho. Sua aldeia, bailam até nos caminhos das deixar a massa a batalha. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de rodas chama rir de animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de rodas chama rir de animação. Suas bandas e touradas, concertos e cantorias, foguetes, bobo e manadas, procissões e rumarias. São lindas as tuas festas e em cada aldeia é diferente, com suas tradições modestas, assim como a sua gente. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de rodas chama a rede de animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de rodas chama a rede de animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de rodas chama a rede de animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de rodas chama a rede de animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de rodas chama a rede de animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de rodas chama a rede de animação. La la la la la.

santinhos depois querem mandar. Ai, como adoram o nosso jogo, só querem noites de sedução. Olham para nós e ficam loucos, mas temos que saber dizer que não. Ai, basta, basta. Basta dar-lhes um miminho, fica tão doidinho, fica atrás de nós. Ai, basta, basta estalar os dedos. Ai, basta, basta dar-lhes atenção. Ai, basta, basta dançar com eles. Ai, eles ficam loucos, loucos de paixão. Ai, basta, basta. Ai, basta, basta. Dá-lhes um miminho, fica tão doidinho, sempre atrás de nós. Ai, basta, basta. Calar os dedos. Ai, basta, basta. Ai, basta, basta. Ai, basta, basta. Dançar com eles. Ai, eles ficam loucos, loucos de paixão. Dançar com eles, aí eles ficam loucos.

este verão. Ai meu amor, somos o casal sensação. Neste verão, neste verão, vamos dançar e tu não vais dizer que não. Neste verão, neste verão, ai meu amor, somos o casal sensação. Neste verão, vamos dançar e tu não vais dizer que não. Neste verão, ai meu amor, somos o casal sensação. Neste verão, vamos dançar e tu não vais dizer que não. Vamos dançar e tu não vais dizer que não. De fogos, fogo, fogo, fogo sem parar. E vão soprando com jeitinho, só pro tanto que até ficam sem ar. O que ela tem é minha gaita de fogos, fogo, fogo, fogo sem parar. Vão soprando com jeitinho, só aprontando que até ficam sem ar. O que elas querem é minha gaita de fogos, fogos, fogos sem parar. E vão soprando com jeitinho, só aprontando que até ficam sem ar. Um dia desse estava eu lá na aldeia, bem descansado a pá na minha gaita. Apareceu de repente a Manuela, dizia ela, com João empresta a gaita. Empresta-se, mas tens que ter juizinho, vais prometer que a tratas com carinho. Se der ao sol não apertes jamais, porque é sensível e tens que soprar demais. O que ela tem é minha gaita de fogos, fogos, fogos, fogos sem parar. E vão soprando com jeitinho, só aprontando que até ficam sem ar. O que elas querem é minha gaita de fogos, fogos, fogos, fogos sem parar. E vão soprando com jeitinho, só aprontando que até ficam sem ar. Estava eu lá na aldeia, bem descansado a pá na minha gaita. Apareceu de repente a Manuela, dizia ela, ó João, empresta a gaita. Empresta-se, mas tens que ter juizinho, vais prometer que a tratas com carinho. Se deres ao sol não apertes jamais, porque é sensível e tens que soprar demais. O que ela tem é minha gaita de fogos, fogos, fogos, fogos sem parar. E vão soprando com jeitinho, só aprontando que até ficam sem ar. O que elas querem é minha gaita de fogos, fogos, fogos, fogos sem parar. E vão soprando com jeitinho, só aprontando que até ficam sem ar. O que elas querem é minha gaita de fogos. Vão soprando com jeitinho, só aprontando que até ficam sem ar. O que elas querem é minha gaita de fogos, fogos, fogos, fogos sem parar. E vão soprando com jeitinho, só aprontando que até ficam sem ar. A razão, a minha força de viver. Tu és

vida com amor para te dar. E muitas vezes te digo, quero mais. O teu amor me acendeia e eu sou louca por ti. Sempre que vais eu te peço, vem para mim. Quando me falas de amor eu já não sei o que fazer. Fico tão louca e perdida de prazer. Quando fazemos amor, meu bem, quem manda sou eu. É tudo ou nada, amor, é como ao ser. Quando tu queres brincadeira, sempre à minha maneira. Bota calor, bota calor. Quando me falas de amor, para mim quanto mais melhor. Bota calor, bota vezes te digo, quero mais. O teu amor me acendeia e eu sou louca por ti. Sempre que vais eu te peço, vem para mim. Quando me falas de amor eu já não sei o que fazer. Fico tão louca e perdida de prazer. Quando fazemos amor, meu bem, quem manda sou eu. É tudo ou nada, amor, leva-me ao céu. Quando tu queres brincadeira, sempre à minha maneira. Bota calor, bota calor. Quando me falas de amor, para mim quanto mais melhor. Bota calor, bota calor.

mirada, llamas que no se apagan. Algo en tu mirada, a mí se ve algo en tu mirada. Hay algo en tu mirada, llamas que no se apagan. Solo dime, mami, ¿cómo será? Sí, me pone la cara roja y me palpita el corazón. Camarón, camarón, el cuerpo empieza a sudar. Y el marisco me pone a bailar y a gozar. Con el camarón me palpita el corazón. Con el camarón el rico se siente. Empezó la fiesta y no va a parar. Traigo la música latina en las venas, con lo más sabroso que viene del mar. Entre las olas, el sol y la arena, me encanta su sabor, me desespera. El mundo entero lo va a disfrutar. Esto hace que se muevan tus caderas. No pararás de bailar. El olor se siente al tumbao de ritmo. La sabrosura la esconde el caparazón. A bailar el mundo entero comiendo marisco. Pa' salir, pasa la cabrón, ponerse la combi que compré en el mall. El colorcito que le dejo al sol, la música en ahí bebiendo mucho alcohol. Con toda la suya en la discoteca, se acabó la ley seca. Ya no ve con quién peca. Yo no tengo un Bugatti, pero voy a meterle cabrón. Me sigo, no me sigue y ahí con la presión. Vamos a sacar a tu novia la ecuación y dile al DJ que ponga mi canción. Como hace 9-11, yo soy quien te rompe y quien te cose. Si ya estamos aquí, ¿qué hacemos entonces? Tú te duras desde que tengo un 6. Hace tiempo que ya no te veo. Háblame de ti, pero no le creo. Estás en video, sale y sacamos el video. Estás en video, soy un malo paseo. Préndelo, pásalo. Sube la música y déjalo. Si estamos, pues navegalo. Tú eso te me pichéalo. Y vamos al parche. Te tira pa' que te cache. Tú me acabo por eso lache. Tú quieres que yo te tache. Tache y pa'l parche. Te tira pa' que te cache. Yo no creo que te crache. Sin ropa yo diré de H. Ahorita pa' salir, pa' hacer la cabrón. Por eso la combi que compró en el mall. El colorcito que le debe el sol. La música en ahí bebiendo mucho alcohol. Con toda la suya en la discoteca. Se acabó la ley seca. Buscándome con quien pecan. Sí, ahorita pa' salir, pa' hacer la cabrón. Por eso la combi que compró en el mall. El colorcito que le dejo el sol. La música en ahí bebiendo mucho alcohol. Con toda la suya en la discoteca. Se acabó la ley seca. Buscándome con quien pecan. Yo tengo dos Bugatti, pero uno de ellos eres tú. El rojo 27, pero bebe blue. Los fines de semana en la concha. Yo te busco y prendemos una onza. Tengo tan una de sales. Ella tiene privada la pa' salir, pasarla cabrón. Ponerse la combi que compré en el mall. El colorcito que le dejo el sol. La música en high, bebiendo mucho alcohol. Con toda la suya en la discoteca. Se acabó la liceca. Cada vez con que peca. Sí, hoy está pa' salir, pasarla cabrón. Ponerse la combi que compré en el mall. El colorcito que le dejo el sol. La música en high, bebiendo mucho alcohol. Con toda la suya en la discoteca. Acostumbrarse a vivir la vida ahora. hoje vou dizer o tamanho do meu pecado. Tentei por várias vezes falar de verdade e colocar de parte o medo de te perder. Se as lágrimas que tu choras são de revolta, a culpa que tu sentes também me importa. Mas nem sempre te pensei, pois não te mereço. Eu assumo que errei, por isso confesso. Eu sempre tive um outro além de ti. As noites que não estavam, eu dormi. Eu sempre tive um outro e não sabia. Mas nunca te contei porque me querias. Desculpa a verdade que hoje dói, mas o que eu te confesso é o melhor para nós dois. Decidi confessar o quanto tenho falhado, mas hoje vou dizer o tamanho do meu pecado. Tentei por várias vezes falar-te verdade e colocar de parte o medo de te perder. Se as lágrimas que tu choras são de revolta, a culpa que tu sentes também me importa. Mas nem sempre pensei, pois não te mereço. Eu assumo que errei, por isso confesso. Eu sempre tive outro além de ti. As noites que não estavam, eu dormi. Eu sempre tive outro e não sabia. Mas nunca te contei porque me querias. Desculpa a verdade que hoje dói, mas o que eu te confesso é o melhor para nós dois. Eu sempre tive outro além de ti. As noites que não estavam, eu dormi. Eu sempre tive outro e não sabia. Mas nunca te contei porque me querias. Desculpa. 18h57, et oui, notre émission arrive à sa fin. Donc, je vais vous laisser en compagnie de Albino avec son émission Mavrika à partir de 19h. Et là, on va terminer avec Ruth Marlène, Kels F Fest. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à vendredi prochain à la même heure, 17h, 19h. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, un bon fin de semaine. À vendredi prochain. Levavas me a passear, mas deixaste-me sozinha a ver as horas passar. Noutra farra tu andaste, quem te viu vem me dizer. E agora que chegaste, ainda me pedes para ter. Qualquer coisa mais talvez. Mas... Vamos lá. estar. Mas hoje não esquecemos que é um sonho que nos faz